agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288, Lima, Lima Pó. Júlio 7, Alfa Kilo, pátio 3, posição 3, atende para os sinalizadores. Fresno 2, tráfego já está recuperado essa direita, Boi Duna da presente, informe no localizador. Duna, informe no localizador, minha Fresno 2. Lima, Romeu Golf, prossiga. Seu conflito da presente, Lima, Romeu Golf. Não, meu Golf, está tendo algum evento lá em Conquista? Tem 7 para Conquista agora. Está autorizada a ascensão para uma centena Lima Romeu Golf. Romeu, Mike Echo Juliette, chame agora o Centro Recife, frequência 1260 e alterna 128.8. Só o localizador, usa minha 312. 384, Marcel, pronto? Sente agora a distância. Pronto, cópia? Maceió, nível 170 autorizado, via Golf 677, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Uno, 198, controle, acione 5423. Salvador, bom dia, hoje é a minha 312 na final da 1-0 visual com o campo, baixa e travou. Hoje é a minha 312, bom dia, autorizado pouso, pistão no 0, vento 210 graus, 07 nós, informa pista molhada. Gente, obrigado, autorizado pouso, 2 na 1-0 hoje na 6312. Lima Romeu Golf, informe seu estimado pouso em conquista. Passou meio até o Mike Bravo, informe seu estimado pouso em conquista. Até o Mike Bravo, informe seu estimado pouso em conquista. Prossiga! 59, informa que temos dois tráfegos à sua esquerda, mantendo uma centena. O primeiro está com posição de 9 para 10 horas e 16 milhas com rumo sudoeste, uma centena, é um Cirrus 22. Tráfego adjacente em posição de 10 horas, 30 milhas, uma centena também, Papa Alfa 46 para a conquista. India X-ray, India Ótica, bicho. Bravo. Esse só poderia confirmar a rádio. Não. Gente, quantos milhas de Salvador fica? Família, gente, o trânsito aguarde um instante. Funcionário 6225 para o táxi, 7 na bloco 32, autonomia até na Goiânia. Funcionário 6225, autorizado o táxi, via Engenho Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10, 18, boa viagem. Engenho Alfa, ponto de espera 295, 22, viagem. Canal 6312, no solo 43, libera direito, chame o solo 121-19, bom dia. Direito 21, Alfa 32. Alfa Romeo, hotel Mike Bravo, controle. Você tem condições de subir para o nível 1-10-0? Alfa Romeo, 6312. 6312, Recife, aguarde cópia. Na verdade, o 6312 está muito livrado. Alfa Juliette, botão 2. Alfa Juliette, botão 2, 6312. Oxena 6225, autorizado a alinhar e decolar pistão da 0, vento 220 graus, 08 nós. Tráfego superado, desça para 4 mil pés, ajuste com 018. Só uma centena, está autorizado o Zona 359. Descida de, após cruzar uma centena. Na escuta? Aguarde um instantinho, nós estamos só verificando o seu transponder junto ao centro, devido a sua 60 milhas de afastamento, ok? Aguarde um instante, após assim que conseguir já autorizarei sua decolagem. Pode mandar Juliette, 6312. 6312, Juliette, portão 2. 2. Xané 6225, decolado aos 4:30, chama o controle 119.8. 119.8, boa, Xaneta. Meteorológico Azul, tá pronto, cópia? Serra November, sobrevoa embaixo, 500 pés, decola da RMAR, litoral norte, 1198 controle, acione 0110. 320, Oceana 6225 subindo. Jéssica Zulu, procedimento correto? Para acionamento de decolagem, chame torre. 1895, só poderia confirmar seu POB? 03 a bordo, chame torre agora em 1895, boa viagem. Lima, Papa Romeu, Lima, Romeu Golf, informa o tráfego, sua posição de 3 horas, 11 milhas, rumo sul agora. Está cruzando uma centena e descida para 4.000 pés, é um Airbus 320. Patrulha autoriza o 6225 direto elétrico. Autorizado elétrico, eu acho que é 6225. Obrigado. 359, tráfego já superado. Altitude deixa para 2.000 pés, autorizado final do procedimento, informe no localizador. ONU 60, envia a sua identificação, chegada Mari, desça aí também para o nível 090. Meu lema, chegou no 136, fica em frente 1260 e alterna 128.8. 26.0 e alterna 128.8. Livre após táxi. Autorizado, reportaria para o táxi, portanto, 1160, dá presente autorizado. Luna, desça para 2000 pés com ajuste na 018. Atlântico Zulu, bom dia. Por gentileza, poderia confirmar a radial de saída para baixo? Chama 6225, chama em Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 60-1288, 6225, uma boa. Até 3, 2, 359, completa final do procedimento, chame a em Salvador, 1895. Não tem que ter mais, 59. Romeu Lima, Romeu Golf, controle. Nessa posição, o senhor poderia informar se tem alguma nuvem? Estamos voando no topo VFR aqui, mas no topo, né? Tá mais ou menos o nosso nível, uns 500 pés abaixo. É, graças. Salvador, bom dia, da 3859, ele é da 10, baixa a checar. Então, 3859, somos pista molhada, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1, 9, 0 graus, 1, 1, 9. Para pouso na 10, da 3859. Tem IPLB 05? Via Indy Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre 1895, que é legal 10 18, boa viagem. Obrigado, via Indy Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1895, obrigado. Comente. Guaraci, grupo de Zulu. Guaraci, copiado. Então, 359, no solo 57, libere direito e chame o solo 121 decimal 9. Isso, nosso é 359. Então, a 7359, a pista tá 8, tá? Então, 3179, mantém o ponto de espera. Bom dia, 3259, de Brasil, Santa. 3259, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, é 3259. Zulu, prossiga. Tango até um Oscar Zulu, não há tráfego a reportar. Informo que após a decolagem vai seguir com proa do litoral norte. O vento 200 graus, 10 nós, reporte fora do solo, até um Oscar Zulu. É a distância da localidade? Vai 2-1, não repita, até um Oscar Zulu. Bicho na 098. Gente. Jorge Salvador, muito bom dia. O 3179, ponta de espera da 10, pronto. 3179, totalmente pronta? Pronto. Autorizado alinhar e decolar pistão na 0, vento 200 graus e 909. Autorizado alinhar e decolar da 10, 3179. Até o Oscar Zulu, com proa do litoral norte, chame o controle 119.8. 119.8, Manaus, tá? Tudo bom, tá? Controle, meu cordial, bom dia, passar pro Tango, tá? Oscar Zulu. Até o Oscar Zulu, bom dia, mantém-se com a distância de slides, 109.8. 109, Zulu, tá? Próximo a Juliette, 3859. Mantenha a posição da Juliette, 3859. Cruzado táxi, via Índia em Alfa, no ponto de esperada 90, torre em 1-1895, QNH 1-0-8, boa viagem. Decolado 1200, chame o controle em 119.8. 11980, tanto 3179, obrigado, bom dia. Tanto 3179, decolado na da Elena, vai cruzar 2000. Na 3179, bom dia, passado radar, da Farolina 340, vai direto Leda. 340, direto Leda, Altan, 3179. T04, Brasília, Amper Zulu 7, prepare a Arbore Elefa, número 2, cópia. Oi, Salvador, muito bom dia. Bono 160. Bono 160, bom dia. Continue a aproximação. Reporte de frente pouso, baixar travado. Informa pista molhada. Portaria, baixar travado. Bono 160. Copy. 3063. Salvador Guarulhos, 340 nível autorizado, via Peso 10, bridge, via Peso 16, Bravo Hotel Zulu, trive e após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, 198 controle, acione 5450. Zulu autorizado, nível 340 para Guarulhos, decolando da pista 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. Pega a Zulu 10, até a posição Brito, depois Zulu 16, até BHD, direto 3, direto Motiva. Aciona 5450, controle de saída 198. 063, reporte quando pronto para o posicionamento. 3304, Brasília, pronto. 3604, Salvador Brasília, 360 nível autorizado, via Peso 17. Decolada 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa. 1198 controle, acione 5443. Transmissão correto? Apenas cheque rádio, tá muito baixo a transmissão. E agora, como copia? Alto e claro, 3304. Reporte pronto para o posicionamento. Reporte. Salvador, boa, hoje também dia 312, na ponte 2, tem que informação mais, autorização para registrar. 312, da Avianca, Salvador Recife, 350 nível autorizado, via UP Whisky 58. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Pulca, transição Caju. 1198 controle, acione 5442. Exato, 3504. Pulca, Aru, via UP Whisky 58. 1870, controle 5442, transponda, transmissão 312. 312, Pulca, transição Caju. Reporte para o posicionamento. 221, Vitória da Conquista, 200 nível autorizado. Decolada 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, DCT Oplória, após conforme. 1198 controle, acione 5453. Após Elefa, parece ter Opló. Ótica Papá, Lima, Ótica Romeu. Amigo, no mesmo. Ótica Papá, Lima, Ótica Romeu. Reporte quando pronto para o estacionamento, 5221. Reporte táxi. Salvador, gol 1160. O Nuno 60, Alfa, reporte Ângela Juliette. Alfa, Ângela Juliette, gol 1160. 1163, puxa o portão 3. Imediato? Quê? De imediato, tá livre após táxi, 663. Delta, prossiga. Fez alguma DLA? A horário da DLA? 230? Gente, Mega Delta, 1000 pés para Manati, 1-7, decola, primeira curva direita, corredor aqui é restrito, 1-98 controle, 5-153, acione 0-1-125. Delta, procedimento correto, confio em POB? Estou na bordo, acionamento de táxi, torre 1-1895. 14299, decolada 07, chama o controle em 1-9-8. 9-8, azul 4299, bom dia. Solo, Salvador, 324, acionado, pronto para o táxi. 59 no POB, 4 horas e 20, alterna, restrito. 5384, autorizado o táxi até a saída do pátio 3, 5384. Táxi até a saída do pátio 3, 5384. Bom, no número, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa no ponto de espera do 10, torre 1-1895, QNH 10-18, boa viagem. Alfa, nível 5384, segue a nave da TAM, via ID Alfa no ponto de espera do 10, torre em 1-1895, QNH 10-18, boa viagem. O número 60, após a aeronave da Trip livrar a entrada da Juliette, autorizado ingresso na mesma para o portão 06. Podia confirmar, eu posso ter total, não entendi? Já afirmo. Azul 4299, por gentileza, poderia informar até que nível o senhor está em condições de VMC e avistando o mar? 4106. Do mar 3500, quase 14 não dá. O senhor só avistou o mar até 3500 pés, após entrou em condições de IMC? Isso, e fiquei em IMC no máximo 2000 pés, até 5500, 6000 já estava limpo, 14 não dá. Desculpa, comandante, não deu para entender, o senhor entrou VMC a partir de que nível? VMC? Não, eu decolei VMC até 3.500. Entrei IMC, entrei em instrumento, até 6.000. 6.000 para cima, está visual de novo. Vou bater os 9.9. Entendeu? Bater os 9.9. Salvador, CAN3663, bom dia. CAN3663, bom dia, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento 200 graus, 90 nós. Livre, alinhar e decolar, CAN3663. Livre pós-táxi. Pra cima, completamente vermelho. 4299. O senhor poderia confirmar que se até o 190 manterá o VMC? Acima, no 4299. Sente grato. Bom dia, vou direto CAP, desça para o nível 0550. 4299, Campo Centro, Recife, 1251 e ao PR 1335. Confirmando 338, com 1331 decimal 2, a primária 1331 decimal 1, ótimo, secundária 1332. 33 decimal 2, bom dia. Decolada 1165, chama o controle 1198. 198, CAN3663. American 2238, go ahead. Could you confirm it? 1244? How about 1240? Wait a minute, American 928, do your flight plan right here, okay? Okay, thank you. Triple 5384, autorizado, decolar, pistão no zero, vento 190 graus e no 5 nós. Mike Echo Delta, livre sinagem para o táxi. Decolar 2187, chama o controle 198. Controle 198, grato 5384. Controle Salvador, bom dia, 35384. 35384, mas já passado cadastro, passaram 1970 na Prodipuca. 3304, bom dia, mantém o ponto de espera. O 4450 com a envia, foi direto e rápido, esse para o nível 050. Fica a line 228, ready for cop? American Airlines 238, ready for copy? American Airlines, Salvador to Miami, cleared flight level 360 via Upper Zulu 20, after flight confirm your flight plane route. Take off runway 10, after left turn. Momo departure, flock transition. Salvador departure frequency 119.8 and squawk 5476. American Light 380, report for pushback and setup. Aguarde, cópia. Saída Armor. 3304, passado cadastro, preparo vinda 360, saída Armor. Sobe 360, saída Armor, são 3304. Curitiba, pronto? Pronto, aberto. 3859, Salvador, Curitiba, 360, nível autorizado, via Upzulu 21, repórter conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída Rabor, Elefa. 1198, controle, acione 5451. Levador aberto, direita, Arbor, Elefa. Acena 54, Simono e controle. 8, 7, 3, 8, 9. Você pode pôr no posicionamento, 3, 8, 5, 9. Papapá, Mike, Eco Delta, autorizado a decolar a pista 17, o vento 190 graus, 15 nós. Autorizado táxi via Engenharia Alfa, no ponto esperado 10, torre em 1-1-8-9-5, QNH 1-0-8. Engenharia Alfa, 18-95, a torre de casa. Papa Mike Echo Delta, decolado 27, chame o controle em 119.8. Controle aí, chama 8. Confirme? 50, Salvador Rio, 360, pronto, cópia? Para Rio de Janeiro, 360 nível autorizado, via UPS 10, SMAP, DCT Lúbito, DCT Barbacena, DCT Toquinha, após conforme a roda do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. 1198, controle, acione 5430. Bora. E direto pela radial 242, bota na vestida fora, na época da alta. Radial 4450, desça para 2000 pés, 2018, autorizado pela ILS, a porta estabilizada. Autorizado, gol no 630. Gol no 630, complexo final de torre, 118, na 295. Se quiser, o regimento correto? Reporte pronto para acionamento do Pátio Militar GM50. Salvador, bom dia. Gol na 630, passando externo, estabilizado. Gol na 630, continue a aproximação, reporte trem de pouso baixado e travado. Ajuste na 08, então uma pista molhada. 08, trem já baixado e travado. Livre, reporte táxi. Gol na 630, livre pouso, pistão na 0, vento 190 graus, 139. Livre pouso, 190, gol na 630. Estamos na frequência 1208 para 7508. 35384, como recebe controle na 1208? Grato, pode retornar para a frequência 198, muito grato. 3304. Mantenha nessa frequência o 35384. Mantenha nessa frequência o 35384. 35384, está passando para Recife, 12685 e ao CR 12545. Cruzeiro na escuta? Problema com o controle? É o mesmo. A gente vai modificar a saída para Arbor e após conforme coordenação com o mesmo, ok? Arbor. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Continua com curva à direita, ok? O GM50. Número 630, prossegue Alfa, reposte antes da Juliette. Inicialmente, ah, boa, pode ser a coordenação com o controle, ok? GM50. Localizador Azul 4450. Azul 4450, complexo final de torre, 1-1-8-9. 1-1-8-9-5, bom dia. Localizador, bom dia, Azul 4450. Azul 4450, bom dia, continue a aproximação. Reporte, trem de pouso, baixada travado, ajuste na 08, então a pista molhada. Na 08, vai preparar. Segura o carro com o vento. Vento 200 graus, 1-2 nós. 4-4-5-0. Oxana é 63, 1-2, decolado 3-4, chama o controle em 1-1-9-8. 9-8, obrigado, senhor. Controle boa, é o Oxa 63, 1-2. Na 63, 1-2, baixei a passada do radar, passaram 1-3, 5221, querem que pede salga para ataque?